mais cresce na cidade. Cadastre-se agora. Visite nosso plantão de vendas na Avenida Pedro Frige, 2600. Ou ligue 0800-878-7777. Sete Vale Horizonte. Mais um empreendimento Sete Pá. Sete Pá. Temporada prorrogada do Header Circos em São José dos Campos. Doe 1 quilo de alimento e tenha 50% de desconto. Últimas semanas, Abra Cadabra, com Dedé Santana e Diego Hipólito. Em frente ao Hospital Vivari. Ingressos antecipados em uhu.com ou na bilheteria do circo. Últimas semanas, vem! Oferecimento Sdrifts Buffet Infantil, há 35 anos fazendo sua melhor festa. Mídia oficial, Grupo Band Vale. Certo pra gente. Meu voto é pro Eduardo Cury. Minha família toda vota no Eduardo Cury. Toda cidade, tamo junto com ele. Ele vai recolocar a nossa cidade no rumo certo. É isso aí, Cury, tamo junto. Em São José, em boas mãos. Cury já fez, em São José no coração. Cury é 22. Coligação São José no rumo certo. A primeira FM. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Now I'm gone, but you're still laying next to me. 1 degree of separation. Para mais um programa do Anderson Prefeito 55. Hoje é quarta-feira e estamos a 4 dias da eleição. Parece que foi ontem que a gente começou esse programa junto. E você acredita que ainda tem muita gente em dúvida? Mas duvida do quê, Beto? É só olhar para a cidade e ver como ela avançou. Como nesses últimos anos o Anderson melhorou a segurança, as escolas municipais, a mobilidade, a linha verde lá na região sul. Beto, se a gente olhar e ver tudo que o Anderson fez em 2 anos, dá para ter uma ideia do que ele vai fazer nos próximos 4 anos. Com certeza, Chile. O que é bom tem que continuar. É no prefeito Anderson que eu vou votar. Eu também vou. Mas, ó, se tem alguém com alguma dúvida, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer um resumo das principais realizações do Anderson na nossa cidade. Ouve aí. Durante a campanha, convidei você a voar pelas obras que já fiz e pelas propostas que vou fazer. Neste programa, convido você a dar um voo rasante sobre tudo isso. Vamos juntos? De obras por São José. No passado, a cidade inteira sonhava em ver o aeroporto de São José funcionando. Agora conseguimos, finalmente, decolar desse sonho. No futuro, teremos muito mais, ainda mais. 55! A educação do futuro já começou em São José. Transformar nossas escolas em 5.0 exigiu, muitas vezes, refazer a escola do zero. Todas as escolas 5.0 têm computador, aula especial para alunos em dificuldade, tem até robô. Isso muda a educação, muda o bairro, muda o futuro do aluno e da família. família dele. 55! A maior obra viária da história de São José mudou a vida de todo mundo, principalmente para quem mora na região sudeste. A Via Cambuí tem mais de 8 quilômetros e abriu caminho também para o crescimento da região, com mais condomínios, mais pontos de comércio e mais qualidade de vida. 55! Com a saúde, a gente vai longe. Por isso, estamos modernizando o Hospital de Clínica Sul. Aqui no Parque Industrial, fizemos uma nova unidade de cuidados intensivos, vamos construir um novo centro cirúrgico, vamos contratar mais profissionais. Realizamos o maior concurso da história para profissionais da saúde. Não é à toa que São José tem uma das melhores redes de saúde do país. Caramba, quanta obra, né, gente? Quanta melhoria e quanto carinho pela nossa cidade. E agora, vamos ouvir as propostas do Anderson para os próximos anos. Vamos construir o Hospital da Mulher com nova maternidade. 55! Vamos implantar a educação 5.0 em todas as escolas. 55! Vamos ampliar o número de câmeras de segurança para 1.600. 55! Todos os ônibus da cidade serão com a linha verde. E São José vai ter o melhor sistema de transporte do Brasil. Esse é o meu compromisso com você. Tá aí! A gente contou tudo pra você. Ainda tá em dúvida? Não, né? Então domingo já sabe. Primeiro você vota pra vereador e depois pra prefeito. Você vai digitar 55 e confirmar. 55. Isso, Shirley. E olha, o Felício, vice-governador de São Paulo, que já foi prefeito aqui em São José por 6 anos, tá fechadaço com o Anderson. Anderson é o melhor candidato. Por isso, eu estou com o Anderson pra prefeito. Já tá na hora da gente ir, certo, Chi? Certíssimo, Beto. E pelas últimas pesquisas, viu, Beto? Do jeito que o Anderson subiu, se cada um tiver ouvindo a gente agora, conseguir mais 2 votos, pensa na família, nos amigos, nos vizinhos, a gente já resolve isso tudo no primeiro turno, hein? A gente se fala amanhã de manhã aqui na rádio, tá? Tchau, pessoal! Coligação São José do Jeito Certo. PSD, Republicanos, Progressistas, MDB, Podemos, PRD, Solidariedade. Começa agora o programa Eduardo Cury 22. A alegria está voltando a São José dos Campos. Sabe por quê? Porque o 22 está tomando as ruas da nossa cidade, espalhando esperança por onde passa, com Eduardo Cury disparado na frente. E não podia ser diferente, porque as propostas de Cury são as melhores para uma cidade que tem toda a vocação para voltar a crescer e se reafirmar como polo de progresso e de desenvolvimento em nosso estado. Por onde a gente passa, tem um olhar confiante de esperança no 22. Nossa saúde da nossa população, na educação dos nossos filhos, na segurança dos joseenses, na criação de mais empregos. Mas a maior esperança está no futuro que o 22 vem trazendo, porque a gente já conhece Eduardo Cury e sabe da sua qualidade e experiência comprovada. Ninguém tem dúvida de que São José, com ele, estará no rumo certo novamente. 22, minha família toda vota no Eduardo Cury. É continuação dos benefícios que ele estava fazendo em São José dos Campos. 22 a cabeça. Já foi prefeito por 2 mandatos aqui em São José dos Campos, ganhou sempre no primeiro turno, é um excelente administrador e sabe o que faz. Cury, 22. Que ele é uma pessoa muito humilde, uma pessoa muito amorosa, uma pessoa que é atenciosa, por isso que é o meu voto pro Eduardo Cury. 22. E ele tem um projeto maravilhoso, onde ele vai atender a saúde mental e continuar desenvolvendo São José dos Campos, que ficou parado após a sua gestão. Eu acredito que com o Cury, São José estará muito bem cuidada, porque teremos uma nova gestão feita com gente que conhece a cidade, é responsável com nosso dinheiro e, sobretudo, ama São José. Cury conta com o apoio do Jair Bolsonaro. Ó, pessoal, tô aqui presidente Bolsonaro, pra mudar 26, nós temos que mudar São José em 24. Isso aí, São José, Eduardo Cury, 22, o nosso prefeito. Aqui, nós estamos com o Cury. Vamos juntos, rumo à grande vitória com 22. Eu quero agradecer a você que está depositando a sua confiança para ver uma São José mais desenvolvida e melhor. Cury, prefeito de verdade. Coligação São José no rumo certo novamente. Começa agora o programa do prefeito que tem visão de futuro. Doutor Elton, 44. Vamos ouvir Doutor Elton, prefeito 44. Gente, bastou a nossa candidatura subir nas pesquisas para começarem os ataques pessoais. Mas fiquem tranquilos, vamos continuar pautando a nossa campanha pela ética, fazendo críticas sim, apontando as falhas de quem já foi ou é governo, mas sem ofender a honra de nenhum adversário. E principalmente, vamos seguir propondo soluções para os problemas da São José de hoje e planejando a São José de amanhã. Doutor Elton 44. Em 8 anos dos governos de Felício e Anderson, sabe quantas UBSs foram feitas? Uma. Você aprova isso? Então vote 44 para mudar. Doutor Elton vai ampliar e construir novas UBSs. Construir um novo hospital municipal com 5 andares, com mais leitos e mais especialistas. Implantar o pronto-socorro odontológico 24 horas. Serão 3 unidades, uma na região sul, outra na região leste e outra na região norte. Diz aí, doutor Elton. Se com planejamento a gente consegue em 97 segundos tratar de tantos assuntos importantes, imagina com planejamento e 4 anos para trabalhar. Agora, pense na gente no segundo turno com mais tempo de TV. Para isso, precisamos de você. Contamos com o seu voto. Doutor Elton é 44, meu prefeito tem visão. Doce Rita, minha vice, é cuidar com o coração. 44. Coligação para cuidar da nossa gente. União PSB, Avante, PRTB, Agir e DC. Começa agora o programa da coligação São José Boa para Todos com Wagner Prefeito 13 e Marina Vice. O teatro invertido. Essa vergonha nacional que São José passou é um dos maiores símbolos da incompetência do Cury. O Anderson não teve capacidade de resolver o problema. E para esconder a vergonha do amigo, resolveu enterrar a obra. Em vez de fazer a entrada voltada para o parque, como estava previsto, a construtora virou a frente do teatro para a avenida. A explicação da prefeitura foi bastante simples. Alguém virou a planta de cabeça para baixo. Eu descobri esse absurdo quando ainda era vereador. A justiça embargou essa construção para que se apure por que ela começou a ser feita pelo avesso. A entrada veio parar aqui nos fundos. E os fundos foram parar lá na entrada, neste que já é conhecido aqui como o Teatro do Absurdo. A um custo de 680 mil reais, as fundações do Teatro Municipal de São José dos Campos foram assentadas ao contrário. Aqui é a frente do teatro. Aqui é a frente do teatro. É como se ele tivesse sido invertido assim, isso, né? Isso, é. Ah, porque aí ficaria o palco próximo da avenida. Uma sindicância interna inocentou a empreiteira e concluiu foi desorganização da própria prefeitura. O Cury inverteu, o Anderson enterrou e você pagou por tudo isso. Agora, como prefeito, vou desenterrar, desinverter e construir um grande teatro, moderno e à altura do que São José merece. Se você não se importa que dinheiro público seja desperdiçado em obras inúteis, como a ponte estaiada e o teatro invertido, você tem 3 candidatos aí que sempre fazem essas coisas. Mas se você quer obras realmente úteis, com transparência e seriedade no uso do dinheiro público, então seu candidato tem que ser o Wagner. Para prefeito, vote 13. Propaganda eleitoral Coligação São José Melhor para Todos. Wagner Prefeito e Marina Vice. Pensa na seguinte situação: a pessoa se sentiu mal, vai ao posto de saúde e lá ela não tem um atendimento adequado. Essa doença que a pessoa pode ter pode se prorrogar. Isso pode levar depois a uma internação. Em 2008 a gente tinha em torno de 500 internações para cada 100 mil habitantes. Hoje nós temos um número que está acima de 800. É internação evitável. Isso é ineficiência, ineficiência na saúde. Nós vamos transformar a saúde pública em São José dos Campos. Vem com a gente porque Sanja pode. Vale e na Condor Bike é dia das crianças pedalarem. Vamos dar uma força para os papais, sorteando super bikes para a criançada gastar a energia. São 2 ganhadores, uma bike para cada um. E pro filhão ou a filhota não ficarem de fora, corre pro nosso Instagram, curta o post da promoção e siga as instruções. Ah, e não esqueça de seguir a gente, hein? @estereovalefm e @condor.bike. Promoção dia das crianças pedalarem. É aqui, na Primeira FM. Novo estilo de vida te espera. Residencial Reserva Muriquis em São Francisco Xavier. Exclusivo loteamento fechado de alto padrão. A 3 minutos do centro de São Francisco Xavier. Quadra de tênis de saibro. Áreas de lazer, inserido na Serra da Mantiqueira. Entrega em dezembro de 2024. Mais um empreendimento alto padrão da RDC. Saiba mais em www.rdcconstrutora.com.br. Ambiente seguro e bem cuidado, a MM Zeladoria está aqui para garantir isso para você. Com anos de experiência no mercado, oferecemos serviços de zeladoria de alta qualidade e segurança personalizada, protegendo o que é mais importante para você. Seja em condomínios, empresas ou eventos, desde a limpeza até a segurança, nossos profissionais são treinados para atender às suas necessidades com eficiência e discrição. MM Zeladoria, sua satisfação é nossa responsabilidade. Acesse nosso Instagram, @mmzeladoria. Quer ouvir a primeira FM na sua Smart Speaker? É só falar, Alexa, ouvir Estéreo Vale. Tocando Estéreo Vale. Estéreo Vale. A minha missão como candidato a prefeito é transformar essa cidade para que todos, não só os privilegiados, possam ter uma vida digna. Para mim, governar é cuidar, como nos ensina o presidente Lula. E cuidar de todos, mas especialmente daqueles que mais precisam. São José é uma cidade incrível, mas precisa ser mais justa. Precisamos garantir a cada morador o acesso a serviços públicos de qualidade em nossa cidade. Vamos construir uma São José organizada, em que se tenha oportunidades para todos. No aniversário gigante do Max Atacadista, você faz a melhor feira, paga menos e ainda concorre a carro zero. O aniversário gigante do Max Atacadista tá do jeito que você pediu. Cebola, cenoura, 2,69 o quilo. Batata Mona Lisa, quilo. Brócolis, 250 gramas, 3,89. Tomate, 3,39 o quilo. Coxa com sobrecoxa dorsal, 6,49 o quilo. Açúcar Alto Alegre, 1 quilo, 3,35. Tixa no quilo, 600, 12,49. É preço baixo, é carro zero, é pra você. No Cobir Alvorada tem almoço a partir de 17,70. E cerveja Amstel e Eisenbahn por 9,90 todos os dias. Sexta tem a banda Auto Rockers e sábado banda Classical Queen. No Cobir Aquários, almoço a partir de 26,70 com buffet de salada à vontade. De terça a quinta, chope a 7,90. E 50% de desconto nos drinks. Na sexta-feira tem Sinote e sábado tem a banda All Star 40. Bolo da doceira do Vale para aniversariantes. Consulte a promoção. Faça sua confraternização no Cobir. Nas redes sociais, todo mundo segue. Estéreo Vale. Na hora de comprar o arroz e o feijão, compre Tarumã, é muito mais sabor. Arroz Tarumã rende muito mais. Feijão Tarumã é gostoso pra valer. Quem experimenta logo fica fã do arroz e do feijão Tarumã. O verdadeiro sabor da comida brasileira é o arroz e o feijão Tarumã. Residencial da Vinci em São José dos Campos. Apartamentos de 1, 2 ou 3 dormitórios. Área de lazer completa e muito mais. Na Sebastião Hummel, perto de tudo o que você precisa. Acesse o nosso Instagram, @bpplanconstrutora, e garanta as condições imperdíveis de pré-lançamento. Vote nos candidatos a vereador do União Brasil. Experiência e credibilidade. Continuarei trabalhando por você, cuidando da nossa gente. Walter Hayashi, 44%. Pelo esporte, pelas mulheres e contra a perturbação do sossego. Patrícia Borges, 44022. Vote Renato Santiago, 44999. Vote Rosana Rabelo, 44123. Vote Dr. João Ferreira, 44044. Vote Dr. Wesley Viana, 44300. Dr. Elton, 44, prefeito. Estéreo Talk, o seu talk show da hora do almoço. Muito bate-papo. É mentira, eu sou bem macho. E a sua participação. Será que é só eu que vi? Estéreo Talk. Não adianta nada ter barba e não ter cabelo, irmão. E largar a mão de ser besta. Se liga, tá no ar o Estéreo Talk. Muito bem, amores, estamos de volta. Hoje, dia 2 de outubro de 2024, faltando 90 dias para acabar esse ano. Olá, meu querido, tudo bem? Como é que você tá, meu querido? Agora melhor. Tá melhor? Ainda não 100%, mas bocadinho melhor. Então, uma pena seu empreendimento ter alagado desse jeito mesmo. O Churupito me contou que era só água. Alagou? Não tô sabendo. É, não é isso, pô? Não. O que alagou o mais grosso era a água? O que alagou foi o meu banheiro, exatamente. Ah, entendi. E nossa senhora. Eita, rapaz. Pegou a família inteira ainda. Família inteira. Eita. Primeira esposa passou pra mim, agora passei pro filho. Aí. Não desejo essa virose pra ninguém. Mas gente, isso aí do é céu. Igual corrente do WhatsApp mesmo. Obrigado a passar, cara, por pelo menos 10 pessoas. Meu Deus do céu, que sensação horrível, gente. 4 dias de cama, não comi nada. Nossa senhora, desde sabadão, zoado? Desde sábado, ruim. Ontem que comecei a comer uma fruta, mas 3 dias sem pôr nada na boca. Nossa senhora, mano. Tomava água. já empapuçava. Amarelinha? Ah, nem pensar. Sem chance. Olha, falar pra você, gente, uma virose que não desejo pra ninguém. Mal-estar, tontura. Eita, da cama pro banheiro, do banheiro pra cama, se é que você me entende. A procissão. Exatamente. É padrão. Nesses vamos momentos. Vamos lá, né? Tem que trabalhar, tem que pôr arroz e feijão na mesa. Uma hora a gente vem, né, mestre? Isso aí. Tudo bem? Tudo incrível, como de costume. Então tá bom. Boa tarde, Evelyn. Boa tarde. Tudo bem com você, bebê? Tudo bem. Então tá bom. Muitas coisas aí nesta semana, que já começou, estamos no meio da semana. Você não tem noção como essa menina tava triste esses dias. Tava triste? De ter que fazer o programa com o Churupita. Entendi. Pelo amor de Deus, cara. Encosto, quem né? Achou que ia ficar livre, né? Você vem pra cá, vem atrás. Fica Tite, não. Falar em Tite, hein? É que complicado. Nossa, se caiu, né, velho? É isso aí. Ó, gente, hoje o programa mais do que especial, quarta-feira, dia 2 de outubro. O que temos hoje? Mestre, convidadinho. Um convidado mais do que especial. Eita. Todo mundo lá se encontrando, sabadão, dia 5 de outubro, pra curtir